vocês aí e nós aqui. Isso não é papo de vida após a morte. Centenas de quilômetros, talvez de bicicleta. Por solidariedade, não por esporte. Nem fronteiras, nem o tempo podem matar nossa vontade. Nem prisões, nem pneu furado podem parar nossa mobilidade. Experimenta junto e perceber de novo que todas as coisinhas são importantes. Enfrentar o perigo e dar risada. O futuro não está escrito, nem fronteiras, nem o tempo podem matar nossa vontade. Nem prisões, nem pneu furado podem parar nossa mobilidade. Vocês aí, nós aqui. Isso não é papo de vida após a morte. Centenas de quilômetros, talvez de bicicleta. Por solidariedade, não por esporte. Nem fronteiras, nem o tempo podem matar nossa vontade. Nem prisões, nem pneu furado podem parar nossa mobilidade. Experimenta junto e perceber de novo que todas as coisinhas são importantes. Enfrentar o perigo e dar risada. O futuro não está escrito, nem fronteiras, nem o tempo podem matar nossa vontade. Nem prisões, nem pneu furado podem parar nossa mobilidade. Nem fronteiras, nem o tempo podem matar nossa vontade.